esperança, acende a luz do meu coração. Sua foto no espelho, um pedacinho de ilusão. A cama ainda tem seu cheiro, perfume de sedução. Embriagante, até a lua quer você aqui. Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir. Meu delírio repete seu nome, meu desejo só quer seu calor. Imperfeito, sou carne, sou homem, me alimento só do seu amor, do seu amor, do seu amor. Você me vê de outro jeito, já não me vejo em seu olhar. Inverno no meu peito, que vontade de chorar. O céu e a terra que se juntam, porque eu não posso mais te amar. Vivo e morro entre perguntas, sem respostas pra me dar. Embriagante, até a lua quer você aqui. Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir. Meu delírio repete seu nome, meu desejo só quer seu calor. Imperfeito, sou carne, sou homem, me alimento só do seu amor. Meu delírio repete seu nome, meu desejo só quer seu calor. Imperfeito, sou carne, sou homem, me alimento só do seu amor.